dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros, estou na praça e estou aqui com... Melissa. E eu, de novo. Isso vai doer no meu ouvido quando estiver editando esse... Eu. Pra doer duas vezes. Estamos aqui para mais um podcast calmo, delicioso e apressado dos Catadores de Relíquias. Coração. Então, Thiago, que jogo? Oi. Parece que é uma new challenger. Oi. Eu, Thiago. Thiago, coisa do Thiago, entra lá no YouTube e vê meu canal. E além de Pokémon Go rolando nessa praça onde estamos aqui maravilhosamente numa sexta-feira aleatória, o que nós falaremos hoje, ó, Melissa? Sobre o veganismo e sobre as gostosuras que é possível sentir com essa doce cultura. Com essa doce veganicidade. Ó, ó, ó. Vai ser meu slogan. Todo coração. Eu apontei o gravador quando ela fez coleção. Esse é o problema. O problema não é ela fazer. Imaginem o coração. O problema não é eu fazer, ela fazer o coleção. Eu apontar o gravador quando ela faz o coleção. Isso é o problema. É considerar que o coleção faz parte do podcast. Mas tudo bem. Eu quero adendo para a interação mãe e filha, cada uma com o seu celular, capturando pokémonzinhos. A senhorinha deve ter uns 40 anos. Você acha mesmo? Oh, não. Eu espero que não. Oh, não. Não. Tem uma diversidade de Pokémon. Pokémon. Eu dei um equívoco fodido aqui. Com esse comentário maravilhoso, incrível, nós vamos para nossos recados e voltamos daqui a pouquinho. Recado! Pega o Pokémon! Vamos pegar temos Pokémon! Que pega. Taca o dedo na bola! Taca o dedo na bola! Vai lá! Vai lá! Catou! Delícia, cara! Cato Diglett! Vem aqui, Cato meu Diglett! Aê, que delícia, cara! Tô apanhado! Tô apanhado! Recadinhos? Recados! Manda um beijo pra mamãe! Olá, pessoas! Estamos aqui nossos recados e eu não estou sozinho! Eu estou aqui com... Matheus, do Balaio de Noob. Olá, Matheus, do Balaio de Noob. Bom que seu sobrenome é esse, Matheus, do Balaio de Noob. Ah, olá, Fabrício, do Catadores de Relíquias. Esse não é o meu sobrenome. Mas podia pegar? Não. Podia? Não. Eu vou começar a postar, eu vou fazer 300 mil contos só pra ir lá postar no, na sua página lá, Fabrício do Catadores de Relíquias. Oh, não! Então, pra nós fazermos jus a esse blog de recados, tem um recado do nosso amigo Rafael, do Estúdio Politeama. Ouve aí! Seu canal do YouTube vai ficar do seu jeito. Só aqui no Estúdio Politeama você não se preocupa com os equipamentos ou com edição. Nós ajudamos você no que você precisar. E aí, pessoal, beleza? Vamos conhecer a estrutura do Estúdio Politeama? Vamos lá! Monte seus programas rapidamente no nosso estúdio acústico. A gente tem tudo aquilo que você precisa. Só aqui você não se preocupa com o barulho dos vizinhos ou da rua. Com nossos efeitos especiais, seu programa vai ficar ainda mais legal. Acesse estudiopoliteama.com.br e compartilhe com os amigos. Então, caras, acessem lá Estúdio Politeama. É um lugar maravilhoso, wonderful, se você quer entrar para esse mundo maravilhoso do YouTube, cara. O Matheus já foi lá, visitou também. Fala um pouquinho sobre a sua experiência de visitar o lugar. Então, foi tipo assim... Ah, Matheus, vamos visitar o estúdio? Ah, que estúdio? Estúdio Politeama. Falei, ah, legal, vamos lá. Cheguei lá, agora tô participando do Não Repare na Tomada. Ó, novidades vem por aí com esse... Com o Não Repare na Tomada. Então não repare na tomada e aguarde que nós teremos novidades. Opa, então eu dei um spoiler? Spoilers. Então se é um spoiler, aguardem. Matheus, tem um recado para dar? Deixa o meu recado para depois. Ah, bem, da minha parte... Tempo para o Matheus. Lembre daquelas meninas da Fantasia. Quem assistiu Fantasia, senão vocês não terem vendo. Fantasia no ar. Fantasia no ar. Da minha parte é só... As postagens do blog aí, toda terça, quarta e sexta-feira aí, por enquanto, nesses dias da semana, respectivamente. Então, nas terças-feiras aí, eu coloquei como uma conversa gamer. Então, vai aí um assunto relacionado ao mundo dos jogos e tudo mais. Na quarta aí, uma dica de jogos para Android. Pô, isso é maneiro. Pra mim, eu não tenho... Não vou, eu sou um cara excluído do seu blog. Eu não tenho Windows Phone, desculpe. O mundo não me ama. Desculpa, mas pouca gente usa o Windows Phone. Não. o mundo, não usa o Windows Phone. Não, não, não que, tipo, não, não é ruim. Cara, não é, é bom. Esse é o ponto. É, não é ruim. É bom. Porque a galera, tipo, não adotou, tipo, saca? É, eu fui uma pessoa que adotou. Não, então, tipo, cara, é excelente o Windows Phone. Mas o pessoal opta pelo Android, né? Nossa, massivamente opta pelo Android, mas... Pela variedade de apps e jogos e... E acho assim, até, assim, em termos de jogo, tem a base instalada, né? Tipo, quando chegou o Windows Phone, a maioria das pessoas tava tipo, ah, Android tá aí, né? Por que eu vou mudar pra você se eu tenho um sistema que já tá funcionando? Por mais que seja com vírus, com trollagem, com coisa zoada, mas que tá funcionando, não importa, há mais tempo. Exatamente, mas o que a galera não pensa é que, tipo, o Windows Phone, cara, tem os apps deles são nativos e, cara, funcionam super bem. São bem funcionais, são otimamente, são bem otimizados para o sistema. Só não tem Pokémon Go. É, né, fazer o quê? Eu não quero mesmo. Chupa essa sociedade. Enfim, então na, e nas sextas-feiras... Então temos, vamos só recapitulando, terça-feira, Conversa Gamer. Terça-feira eu coloquei como Conversa Gamer. Quarta-feira, né? Quarta-feira. Tem... Qual que é o nome? Então, eu coloquei como Balaio Droid, mas assim, não foi um dos melhores nomes que eu já inventei na vida, mas tá funcional por enquanto. Beleza. E sexta-feira? E sexta-feira tem o Dica do Balaio. Normalmente eu venho aí com dicas de jogos aleatórios. Pode ser para computador, videogame, pode ser para portátil, enfim. Legal, isso é muito bom, isso é muito bom. Então eu vou passar pro terceiro e último recado, que é do nosso amigo Alan Victor, né? É Victor. Victor. Que escreveu o livro Zona do Tempo. Zona do Tempo. Ou, como a galera chama, ZT. ZT. Ficou bom, ficou bom. Ficou. Fica legal, cara. É bem compacto. Assim, oh, já leu o ZT? Cara, não li ainda. Ou o outro, ah, já li o ZT, cara, é muito bom e tudo mais. Então fica bem compacto e flui mais, melhor, flui legal, né, o nome. E está acontecendo uma queima, só que o gerente ficou louco. O Alan Victor ficou louco, está vendendo com preço muito baixo os livros dele. O link vai estar no post para você pegar e adquirir o seu exemplar de Zona do Tempo. Alan Victor, escuta isso aqui, autografa quem comprar agora em diante, autografa que é autógrafo bonito, ó, e falar que ouviu no Catadores, fala, ouvi no Catadores, você tá fazendo a promoção, pá, dá aquele autógrafo maroto, bora. É um bom... É um incentivo, cara, eu tenho um autógrafo com preço maneiro, com preço muito bom. Quero agradecer você pelos recados. Muito obrigado. Acessem Balai Noob no Facebook, no Instagram. No Instagram está como Matheus BDN. Beleza. No e-mail? E-mail é balaidenoob@gmail.com. Acessem a página do Estudo Politeama. Está no Facebook. Lá tem todos os contatos do Rafael. Ele é muito gente boa. Vai lá, vá com dinheiro. Se você não sabe quem que é o Rafael, eu, Estudo Politeama, temos um podcast, eu consigo fazer autorreferência. Vá ouvir o podcast que nós fizemos sobre o Estúdio Politeama. O link também estará aqui embaixo no post. Acesse o Catadores no Facebook, acesse o blog, e-mail catadoresrelíquias@gmail.com, jovens. Então é isso, e bora para o podcast cheio de veganice, piada ruim e Pokémon Go, cara. Olha que beleza, que delícia, cara. Pega na bolinha, cara. Pega no dique, cara. Ah, que delícia, cara. É, foi bem assim? Foi. É uma prévia do que vem por aí. Então, até mais e fiquem com o podcast. É, até mais e vocês têm sorte de não ver a minha cara de espanto da cena que eu vi agora. Mas tudo bem, galera, valeu aí, até mais e acessem lá Catadores, Balaio, Politeama e todos os outros links aí possíveis. E. É nóis. Falou. É nóis, valeu. Bro. É nóis, véi. Yo. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer é que fala já vai. Voltamos aqui, tem que esconder um lado. Débora, por favor. Oi. Introduza com carinho, amor, seja gentil, o tema. Então, vamos lá. Vamos falar, assim, a Melissa... Espera um pouquinho. Na real, devia ser a Melissa a introduzir o tema. Mas, como sou do contra, vai. Então, porque ele quer que seja eu, porque acho que ele tá querendo que eu fale hoje. Não, mas é bom a cobaia falar primeiro, né? A cobaia das minhas veganices falar primeiro. Porque é uma sobrevivente, né? Sim, ó, ó, ó. Hashtag, eu sobrevivi. Não só eu, como todo mundo que tá aqui. Mas então, puxando pro assunto. Assim, a Melissa, ela é vegana. Já faz um bom tempo, acho que desde que eu conheço ela, que ela não comia carne e não comia algum... Acho que nem leite, né, Ana? Você não consumia. É, algumas coisas. Depende. É, mas eu lembro que a carne ela sempre nunca comeu. Nunca vi comendo. Aí ela falou assim, ah, eu sou vegana. E ela veio com a ideia de quê? Que a gente, pelo menos eu, no meu preconceito que eu tinha antes, até conhecer direito, tudo, achava que veganismo era só aquela pessoa que come o alface e ainda assim, só isso. Achava que a comida vegana não poderia ser tão boa e nem tão nutritiva. Então, a Melissa veio hoje aqui pra contar um pouco do projeto dela, que é trazer gostosuras veganas pra desmistificar o que a gente tem, pra tirar o preconceito mesmo, pra mostrar que dá pra ser vegano, dá pra ser saudável e dá pra comer bem, porque deu, a gente comeu e é uma delícia e dá pra ficar vivo. Oh, eu tô viva! Então, eu creio que seja isso, mas eu não vou ficar falando, deixa ela falar, porque ela entende melhor do que eu, senão eu vou ficar enrolando. Eu também entendo, as comidas que ela faz é muito boa, se ela puder me dar mais comidas de graça pra mim, seria ótimo. E domingo, galera, vamos lá. Então, como que você entrou nessa vibe, nesse mundo do veganismo, vamos colocar assim, mundo do veganismo, ficou bonito, você entrou no mundo do veganismo? Então, na verdade, o veganismo mesmo, eu vim descobrir esse termo depois. Antes eu não consumia carne, não tomava leite, mas ainda comia queijo, essas coisas assim, derivados, né, como a gente pode dizer. E antes eu não falava, não sou nada. O pessoal, você é vegetariana? Eu falei, não, não sou nada, só não como carne, não tomo leite, de vez em quando como um queijo. E foi assim. E conforme eu vim ficando mais velho, vim descobrindo os termos, que antigamente tinha o Strenghead, né, que era aquele pessoal que curtia um hardcore, curtia um punk rock, e também não... Tipo, eles eram veganos, mas na verdade não se dava o nome, né, de veganos. E daí eu fui me aprofundando mais, né, nessa questão. E o veganismo, ele vem também para ser um pouco mais político, porque o vegetariano, ele não consome derivados de carne, de leite, mas ele continua usando cosméticos, ele continua usando coisas que de alguma forma acaba atingindo o mundo animal. Porque a pessoa ela pode falar assim, ah, mas eu não como uma carne, eu não como leite, eu não como ovo, mas esquece também que tem muitos produtos que usam testes em animais e testes bem terríveis, tipo um shampoo, uma pasta de dente, um sabonete, que além de usar resto de animais, ainda testam em outros animais. Nós temos o caso aí, os mais famosos, que na verdade isso veio à tona agora, mas é uma coisa que já vem há um bom tempo, do caso dos beagles. Tem muito coelho também, em Itu, tem um pessoal que tem uma criação de porco, que eles tiram uns filhotinhos para fazer teste também animal, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, o veganismo, além de ser uma alimentação, nós visamos também um lado muito político, porque é fácil você te restringir algumas coisas, tanto que eu tô viva até agora, né, não morri por parar de comer carne, tomar leite, mas você tem que ver também o lado ali militante, o lado de você defender aqueles que não têm voz. E o meu projeto, né, o Doce Vegana, com a ajuda da Débora, né, da Onê, eu vim tirar essa parte, que é o pessoal, uma que o pessoal acha que vegana, vegetariana, aquela pessoa desnutrida, que tem unha fraca, que o caralho é quatro, e eu vim tirar bem isso de letra, que não tem nada a ver, né? Uma por estar tá um pouquinho acima do peso. Só um pouquinho. E eu... um adendo, rapidinho. Porque tem gente que eu conheço, que eu não cito nomes, mas eu conheço muito vegetariano que curte o sushi. E curte... É, vamos falar aí. Tem muito vegetariano que curte sushi, que come peixe, que vai lá na tilapiazinha. E aí, não é carne também? Então, mas tem... É porque, assim, essa parte de restrição alimentar, que nem eu te disse, o veganismo, além da restrição, entre aspas, né, uma restrição, porque a pessoa ela opta por isso, né, é o que eu falo. A partir do momento que você tira algo do cardápio, é porque você enxergou que aquilo ali é uma vida. Eu respeito quem come, mas eu respeito mais ainda aquela pessoa que come e sabe o que tá comendo, entendeu? Sabe que aquilo ali é um bicho que teve uma história. A partir do momento que você respeita o seu alimento, você tem o meu respeito como pessoa. Eu não posso criticar quem come carne. Muitas vezes falam assim, ah, mas você tem amigo carnista, não sei o que, que é aqueles veganos chatos que eu falo, né? Mas eu falo assim, viu, não é porque eu fiz essa opção, não é porque eu enxerguei uma coisa que a pessoa não viu, que eu vou deixar de falar com a pessoa, porque eu não posso ser hipócrita. Eu não nasci vegana. A minha filha, eu dei carne pra ela, acho que com uma semana, mais ou menos, porque eu me sentia mal. Tipo assim, sabe, você escutar a pessoa falar assim, não, mas é um bebê, tem que comer de tudo. E minha filha tá viva até hoje. Ela comeu carne, entre aspas, ainda, porque pouco, por uma semana e tá viva até hoje. Minha filha vai fazer 2 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que é bom até o Fabrício dar essa oportunidade de desmistificar muita coisa, né? Porque hoje nós temos atletas veganos, nós temos fisiculturistas veganos, tipo, atletas mesmo, super preparados, atletas de peso, tendo essa alimentação há anos, entendeu? É até melhor pra quem é vegano ou vegetariano mesmo, pra quem faz os exercícios físicos, que o efeito do exercício é melhor, porque não tem a carne no alimento, né? Aí quando ele vai tomar alguma proteína, alguma coisa diferente, ele acaba tendo um efeito maior, porque tipo, o corpo dele nunca viu aquilo. Aí o corpo tem o costume de absorver melhor esse tipo de informação quando ele toma. Até a imagem das pessoas, o público geral tendo vegano, do vegetariano, é aquela pessoa chata, ativista, não, Matheus, por quê? Não, tudo bem, não tem mais, é aquela coisa extrema. Sim. De fazer ecoterrorismo, sei lá. Falar que eu e o Fabrício, nós temos uma amiga que é assim, ela além de ser vegana, ela é de uma religião que é até de outros países, e ela faz o terrorismo psicológico a ponto de que eu, quando ouvi ela falando que eu não podia ser um cemitério vivo, eu entrei em desespero. O Thiago tá aqui pra provar, né, Thiago? Uhum. Eu comecei a chorar pelo que a mulher pesou tanto na minha mente com isso, e é só, sabe, bater na mesma tecla, ser muito insistente. E é o lance que a Melissa não é. Ela é tranquila na dela, ela quis pra ela. E já entra no conceito que o Fabrício tá falando. Eu até pensei agora, se alguém falasse que era um cemitério vivo, eu teria chance com góticas. Pensei nisso agora, falei, vamos. Muito bom, cara. Parabéns. É, você vai saber. Fabrício, isso. Então, agora em diante, eu sou um cemitério. Isso, cara. Venham. Lógicas, venham. Mas voltando, só voltando aqui. Tá um clima gostoso, né? Tá um clima gostoso. Desculpa cortar vocês, mas tá um clima gostoso aqui. Tá um clima gostoso. Tá uma delícia. Tá fresquinho. Eu não corto mais, Fabrício. Galera cortando, pegando os Pokémon, tacando a mão na bolinha. Vamos embora, partiu. Como nasceu o doce vegano? Tipo, a ideia, o cerne ideia, a sementinha, veio de quando, assim, tipo, Então, aqui na verdade, eu fazia cupcake, né, tipo, devido a crises, né, de pública e tal, saí do trabalho, tive a minha neném e falei, puta, e agora, fodeu, né, o que que eu vou fazer? Daí eu comecei a fazer cupcake e tal, só que eu comecei a me sentir mal, porque assim, como que eu posso vender pra uma pessoa algo, tipo, eu tô sendo hipócrita comigo mesmo, entendeu? Assim, como eu posso vender uma coisa pra uma pessoa que eu não tenho o prazer de fazer? Ficava lindo, porque era coisas de decoradas, com não sei o que, temática, só que assim, eu não me sentia no prazer de fazer algo que eu tava indo contra mim, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a pessoa sabe a minha opção, que ela respeita e eu respeito a pessoa, eu acho que você se sente melhor. Porque a comida, na verdade, é você dar um pedaço de si pra pessoa. É você mostrar pra pessoa o que você tem de melhor. Mesmo você não sabendo cozinhar. Você pode ser a pior bosta do mundo da cozinha. Mas a pessoa vai saber que você fez com carinho, que você fez com apreço. Então, a comida, pra mim, ela tem muito disso também, entendeu? Você dá o carinho pra pessoa. Daí eu falei, puta, tô sendo hipócrita. Como que eu tô vendendo uma coisa aqui com leite, com ovo, né? Não tá sendo legal pra mim. E eu conversando com a Débora, nossa, preciso fazer alguma coisa. Daí ela falou, meu, vai vender. Daí eu falei, puta, eu vou fazer isso. Daí testando umas receitas, acabou dando certo. Que todo mundo, pelo menos, que comeu ou mente muito bem ou realmente gostou, todo mundo comeu e gostou. E, aparentemente, pra mim também ficou muito bom. Então, foi mais disso, de dar o meu prazer, de falar assim, putz, eu sou vegana, eu tô tirando o sofrimento, entre as, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas podem falar assim, ah, mas você sozinha não muda o mundo, mas assim, ou quando você faz uma coisa boa, não importa o que é, não importa se você é vegano ou caramba qual, quando você faz uma coisa boa que pra si tem sentido, isso vai ecoar. Mesmo a pessoa, ela não virando vegana depois, mas ela vai aprender a respeitar, ela vai tirar aquele pensamento que vegano é uma coisa chata, que vegano só come alface, que vegano não se alimenta direito, que não tem proteína. Sendo que os bolinhos são super proteicos, tem açúcar, né? É um bicho a menos na mesa da pessoa. Sim, é uma alma a menos. Assim, eu até entendo o que a sua amiga falou, e o que me chocou, o que eu parei de dar carne pra Helena, além de eu, a Helena é minha filha, tá, pessoal? Então, assim, além de eu optar isso pra minha filha também, pelo menos, assim, uma que é eu que cuida, eu que alimento, eu que amamento. Então, assim, nada mais do que uma mãe cuidar da prole, né? Então, assim, é minha filha. Então, a partir do momento que ela tiver a idade dela saber o que que é, o que se trata, ela tiver a opção, eu vou respeitar, entendeu? Mas, assim, nada mais é do que realmente isso. É um cemitério, se a gente for pensar. Mas eu não posso, que nem eu falei, eu não posso obrigar uma pessoa a ter a mesma opção do que eu. Se a pessoa entender, pelo menos, a sua mensagem já foi passada. Você não pode obrigar uma pessoa a seguir uma ética, a seguir uma moralidade que você tem só porque a pessoa pensa diferente. Você tem que passar a mensagem. Se ela quiser entender, amém. É um pintinho a menos, é uma vaca a menos, é um ser humano a menos, né, morto pra pessoa, né, pra, tipo, pra você passar o bem pra ela. É um ser humaninho. É um ser humaninho demoníaco a menos, né? O demônio. Cachorrinho. E entra no conceito da pedra nesse caso, né? Entra muito no negócio de jogar a pedra no lago e a onda. A onda, né? Atingir várias camadas, né? É assim, né, que eu vejo, no meu ponto de vista, o que a Melissa tá fazendo, eu vejo assim. É tipo, tá jogando a pedrinha e tá sendo insistente jogar a pedrinha. Uma hora vai indo. Eu vejo muito assim, no texto, assim, texto, que eu gosto de falar texto pras pessoas falando, que elas não estão escrevendo nada, mas é texto pra mim. Relaxa. Nada. Texto. Só texto. Que tem muito da ideia de respeito, respeito às outras pessoas, respeito com ela mesmo, que ela faz, tipo, e é muito legal ver isso. Não é aquele discurso, vamos comer, sei lá, grama, que é muito bom, cara, grama é muito da hora, porque você come o patinho, maluco, poxa, você come o pintinho, o pintinho é que feio, pintinho, mano, então grama que bonita, come a grama, assim, mano. Come a grama, meu filho. Come a grama, come a grama. Pra fazer com a companhia. É que a fibra gostosa sai do quê? Da grama, do pintinho, não sai nada, foi maluco. A mensagem que ela trouxe aqui é uma coisa mais que agrega as pessoas, não afasta. Não afasta como os veganos chatos, mega ultra veganos, Power Rangers do mal, sei lá, mano. Não, gente chata. Gente chata. É isso que eu ia falar. Não é que assim, os veganos são chatos. É que assim, existe pessoas chatas, só isso. Entendeu? Porque, assim, o veganismo, tem muita gente que fala assim, mas vocês são muito hipócritas, porque vocês usam, tipo, borracha do petróleo que você anda. Gente, o veganismo é você reduzir o máximo possível de qualquer coisa vindo do animal, entendeu? Sendo o animal em si, sendo resquícios, né? Tipo, que eu falo, sangue, a gordura, que é muito usado, gente, tipo, gordura, leite no miojo de tomate, gente, qual que é o nexo de se ter leite no miojo de tomate, entendeu? Tipo, tem coisas assim que é muita exploração, entendeu? É uma coisa muito chata, e tem gente que usa desse artifício já pra ser chata pra caralho, pra importunar os outros, só que esquece que nem eu disse, ninguém nasceu vegano, ninguém nasceu Hare Krishna, ninguém nasceu porra nenhuma, você descobre isso, você vai se descobrindo no mundo a partir do momento que você tem respeito, você olha pro outro, você tem o respeito daquilo, daí sim, agora não, eu sou vegana, não, eu tenho que te doutrinar, cara, você tem que ser vegano, você tem que parar de comer tudo, cara, viver de sol e de luz, e não é assim que funciona. Sabe o bacon? Cara, para o bacon. Que isso, para? Olha o porquinho. Ah, porra, olha o porquinho, mano, porra. O porquinho é tão bonitinho, é tão deixa bonitinho. Ele viver, caramba. Eu prefiro ele morto. Nossa, sacanagem, não. Não, isso tem... é um cemitério góticas, lembrando. Góticas, por favor. Obrigado. E lembrando, até assim, tem aquelas questões também que nem ela falou do vegetariano. Porque assim, gente, tem o vegetariano, tem aquele vegetariano que come peixes e tem aquele vegetariano que come ovos, peixe e ovos de granja. Tipo assim, aqueles naturais, assim, sabe? Que não passa por um processo industrial e não sei o quê. Que são, eu falo que são os veganos comunistas, né? Tipo, o faturamento ali é do pequeno agricultor e não existe isso, pelo menos no meu ponto de vista. Então assim, ou você é vegetariano ou você é ovo lacto vegetariano, que daí são as pessoas que comem ovo, né, e leite, ou você é vegano, né? Agora, pra mim não existe, tipo, eu sou vegano, mas como mel, por exemplo. E outra coisa que é importante também, as abelhas estão sumindo do planeta. E ninguém pensa isso, é um animalzinho tão pequenininho que faz uma puta diferença. Porque sem ela, a gente não consegue ter fruta, a gente não consegue ter os cereais ali pro gado, né, de vocês. Então é isso que eu falo. E a Débora colocou também, são pequenas coisas, pequenos animais que vão sumindo, a gente não vai percebendo, não vai dando valor e faz uma puta diferença no ecossistema. Entendeu? Veganismo nada do que mais é isso, você ter respeito do micro ao macro, entendeu? É questão de respeito. respeito, só isso. Até a fama das abenas, realmente, algumas matérias grandes e algumas, tipo assim, super interessante. Ah, mas super interessante, sim. Leia super interessante, é muito bom. Porque é super interessante. É que tem gente que ainda tem um preconceito com ela, porque tem um mundo estranho, ah, não sei, mas tudo bem. E vou falar que o super interessante não é alienígena, cara, porque eu já ouvi isso. É super interessante aquela revista que só fala de mais alienígena. Não, amigo, não é. Isso aí é Discovery. Eu também, cara. Por que esse preconceito, cara? Sai da casa. Porque tem muitas matérias falando sobre isso da digamos assim, uma crise das abenas, porque elas estão desaparecendo por fatores X, Y, Z. Muitas vezes é interferência humana e que acarreta em decaída de como posso falar? Na baixa das abenas, elas estão morrendo por fatores humanos. Os humanos estão interferindo na vida das abenas, estão fazendo elas morrer. Estão fudendo eles mesmos. É uma coisa tão pequena que pode... Assim, o pessoal acha que assim, a abelha ela só faz o mel, mas ela não só faz o mel. Ela faz a polinização de tudo que a gente come, bem dizer. Entendeu? Tudo que serve para nós usarmos de... Não é só fruta. Tudo que envolve a alimentação humana, vegetal e animal, é as abelhas, os pássaros e os insetos. Que é tipo a abelha é um inseto também, mas, tipo, focando mais isso, entendeu? O inseto que é a voa. É, o inseto que é a voa. E são elas que fazem a nossa alimentação, a base alimentacional da alimentação do ser humano, entendeu? E é isso que é foda. Elas estão na base da cadeia alimentar mesmo. Sim. E ninguém tem respeito. Ou a hipocrisia do ser humano é tão grande que, tipo, ah, eu sou foda, eu mando em todo mundo. Só que se um animal sair, tipo, se extinguir mesmo, um animal que eu falo assim, com bastante efeito, como se fosse as abelhas, que é uma merdinha, né, perto da gente, questão de tamanho. Né, se extinguir daí que a gente vai ver mesmo, porque daí não vai ter saúde, né, não vai ter mais nada, porque a maioria dos alimentos, né. Sim. A DreamWorks mostrou isso, gente. Sim, do B-Movie, tá. Sim. Ali pra pessoal ver, o pessoal acha que as pessoas se as abelhas pararem de trabalhar, tá ruim, dá ruim, muito grande. E não é só o mel que vai faltar, né? O pior de tudo é que não é só o mel que vai faltar. Todos os animais precisam do resto da natureza. E os animais também cuidam da natureza. Sim. Sem perceber. Porque Leão também já disse isso, presta atenção. Foca ali, ó. Se você morre, vira grama, o antílope come a grama. Foca, foca. E galera, não... A palavra que eu sempre tento trazer aqui em conversas pessoais é consciência, pessoas. Não ter consciência das coisas. Consciência e empatia também, né? Que eu acho que é a palavra que tá faltando ainda. Você se colocar no lugar da pessoa, se colocar no lugar do próximo. E não se colocar só no que eu falo da pessoa, de maneira geral, entendeu? Pra vida geral. O veganismo, pelo menos, ele me trouxe isso, de você se colocar no lugar ali do bacon, no lugar do boi, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a pensar, é o que eu falei uma vez pra um colega. E ele nunca mais tocou no assunto comigo, que é aquele velho chato que eu te falei, o treteiro. Ele veio me criticar pela minha opção do veganismo, tal, não sei o que. Eu falei assim, faz o seguinte, você entra numa granja ou num centro que cria bovinos e você fica uma semana, porque ali você consegue ter ideia do bezerro, o que faz, né, tipo, como ele nasce, como ele amamenta, a mãe amamenta, como que ele vai pra abate. Depois você me fala se você vai continuar comendo carne na mesma quantidade que você sempre comeu a sua vida inteira. Ele nunca mais tocou no assunto. Se a pessoa lá parava só pra ver da onde que vem cada coisa, sendo não só o que eu falo, as coisas de origem animal, só que se a pessoa parar pra estudar, ver de onde que veio uma fruta, de onde que veio o queijo, o leite que ela toma, você pode ter certeza, ela não vai se tornar vegana, a menos que ela já tenha já um pé, né, ali pro veganismo. Mas ela vai ter uma consciência melhor, daí ela vai acabar criando o respeito que eu falo pra você, ela vai acabar criando a empatia. Ela vai pensar um pouco mais antes de vir criticar uma pessoa, mesmo que seja bitolada, né, mas ela vai começar a compreender, né, a diferença da compreensão e do entendimento. Ela vai começar a compreender melhor o porquê da pessoa ela chegar naquele extremismo. Quer adicionar mais alguma coisa? Uma dúvida, Thiago? É, eu vou voltar um pouquinho no que eu falei antes de exercícios. Existem a suplementação para quem é vegetariano. Não sei se tem a vegana também. Então, tem a suplementação para quem é vegano. Então, não tem tipo... Ah, isso daqui veio de um animal. Não, isso daqui não veio de um animal nem nada do tipo. O importante não é, que nem eu falei, não é só a procedência de vinho dos animais, mas também tem que levar em xeque a questão de teste. Os testes, gente, são brutais. É pior do que nazismo, assim, sabe? É uma coisa, tudo que as pessoas falam assim, mas o nazismo foi uma coisa abominável, mas eles não veem o que, que eles fazem com os bichinhos, eles não veem o que eles fazem pra você ter uma pele, pra você ter um creme pra você passar no seu corpo no dia que tá ressecada a pele. Ninguém vê isso, entendeu? Então é mais você ter uma consciência mesmo, né? Eu queria acrescentar só dar um exemplo que não tem muito a ver com isso, mas tem também, que é o lance do respeito, do tudo. Eu tenho uma amiga que não é vegetariana, ela come carne, só que até a Melissa conheceu a Carol. Ah, sim. Ela não, ela consome, só que aí que tá o negócio do respeito. Ela consome a quantidade que ela vai comer, agradece pelo que tá comendo e não desperdiça. Aí entra, eu acho que aí entra a questão do respeito. Porque, tipo assim, se você pega um alimento, isso até em restaurante, no geral, falando de comidas, você sabe que, querendo ou não, um bicho morreu pra ter a sua comida ali, você tá desperdiçando, você joga fora uma comida e que também outras pessoas que passam, querendo ou não, tem gente de rua que não tem o que comer todo dia. Sim. Eu e a Melissa, a gente viu muito isso em, quando a gente foi pra fora fazer na cozinha, em Varé, a gente viu muito, era muita comida desperdiçada por um monte de gente, e do nosso lado, do outro lado da rua, tinha um monte de mendigo morando num tipo de cracolândia, não digo que era uma cracolândia ali. Era um casarão, né? E assim, não era nem uma cracolândia, porque tinha uma família, assim. Agora imagine, um pai, né, uma mãe, duas crianças, um frio do caralho, tipo, tava 5 graus, ela tava muito frio mesmo. Teve um dia que chegou a 2 graus, que a mão da Melissa congelou. A gente se fodendo lá e a pessoa passando fome, entendeu? Então, assim, o veganismo, tem muita gente que critica, fala assim, mas você ia lá e comprar um lanche pra uma pessoa com carne, não sei o quê. Se eu tenho a opção de dar algo da minha alimentação, eu vou mostrar. Por isso que veio o projeto também. Eu vou mostrar pra pessoa que um vegano, ele pode comer bem, ele pode ser saudável, né? Ele pode comer algo gostoso. Pega as bulas aí, mas tá gostoso. E se caso eu não tiver algo próximo, eu não vejo porquê de não alimentar uma pessoa. Tem muita gente que critica, mas uma família pobre, é uma carne nobre, a melhor coisa é na mesa e não sei o que. Sim, só que com uma carne nobre, você pode alimentar uma família, mas com grãos, com uma alimentação mais básica, você consegue alimentar várias famílias. 1 quilo de carne hoje em dia, que tá um absurdo, você pode comprar, pelo menos fazer uma feira bem boa mesmo para 3 famílias. Entendeu? Então, antes do veganismo, a gente tem que ver a sustentabilidade, tem que ver a questão social também, que abrange muita coisa, entendeu? O veganismo, ele veio mais pra complementar tudo mesmo, né? Abrir um pouquinho o olho. Perfeito. Tô tentando pensar em algo. O que que eu falaria? E você me bate nas góticas. De novo? Por que eu não sei? Não tô entendendo por que eu travei nisso. Eu travei nisso. Vem, meu. Góticas, por favor. Procure o Fabrício. Fabrício, se você quiser dar uma volta comigo lá em São Paulo, conhece uns lugarzinhos lá? Oh, top. Top. Ele é um cemitério vivo. Top. Né? Ele é um cemitério vivo. É meu cemitério, né? Mandei e-mail para ele. E-mail, catadordereliquias@gmail.com. Não é que acertou? Olá! Mandei fotos em lápides sensuais pra ele se animar, né? Porque entrar no cemitério à noite, puta que pariu, né, cara? Tem que ter um bom motivo. Tem que ter. Ou tem que ter um Gengar lá. Se tiver um Gengar, a galera entra. Já dá pra virar cantada, hein, gata? Vamos pegar um Gengar ali? Ó, tá vendo ali, ó? Isso, cara, tá? Você viu aquele Pokémon que você quer vir aqui? Pegar nas minhas Pokémon. Eu não sei se agora... Sério, nossa, cara, como pode? Eu? Menina, vem aqui em casa pegar no meu Pikachu. Daí ela chega com o Charmander e fala, olha só, tô com o rabo quente. Eita, menina, é hoje, maluco. E é hoje. Pokémon não para mais. Afinal de contas, voltou, é novidade? Não, já era antes, desde o tempo de que você tinha que pegar lá no Guaranazinho. Pior, né, gente, cara? Gente, vamos fazer uma campanha pra voltar o Guaraná agora que voltou o joguinho? Devia, hein? Nossa, o cara tá perdendo dinheiro violento. O cara tá perdendo dinheiro violento pra fazer isso aí, ainda. Eu não tomo Guaraná. Não tomo mais refrigerante. Eu não mas tomo, não, mas eu compraria um monte. Eu compraria várias. Eu daria tudo pro Arthur a garrafinha. Ele bebe refrigerante. Resumindo, ele ia engordar o meu filho pra ter Pokémon. Reparem nisso. Meu filho ia virar uma bola, depois não fala assim pra ele. Você não tá até com doce, você não tá com sumão. Será que eu me viraria? Uma Pokébola! Nossa, que merda, cara. Porque amanhã é um Pikachu. Pronto, aí acabaram o apelidinho lá do lado da Nanana. Lá do Acre. Trouxeram do Acre esse apelido pra vocês. Made in Acre. É uma metralhadora de piada ruim. Ele não conhece, meu. Ele não conhece ainda meu Pokédex de piadas. Nossa, mano. Primeiro que você já tem um Pokédex. O né? Caramba, não tem o que dizer. Referência, pessoal, referência. Bom, enfim, galera, domingão, ó, a partir das 8 horas, estarei lá. Estarei, dessa vez eu estarei. Estarei. Só vai estar você, porque nós chegamos às 9. Não tem problema. Vamos lá tomar um chá, um porque café. Comer um bolinho, um bolo muito gostoso. Tem pão também. Tem pão. Não garanto que vai estar quentinho, dependendo da hora que vocês forem passar, mas eu garanto que vai. Assim, até porque, vamos falar. Nada combina mais com vida saudável ali na Galileu do que a saudável que faz bem também para o planeta. Saudável, duas vezes. Saudável da saúde, saudável. Isso, isso mesmo. Bom, muito bom. É o que faz bem pro planeta. E sem falar que, tipo assim, meu, não vai afetar em nada quem não é vegano, porque nós aqui não é. A gente comeu, sim, panturrou de banho. Só o Arthur comeu uns 12 bolinhos ali, ó, de pôr na boca e empurrar ali, que tava nervoso, o pão também. Então eu acho que é uma opção nova, até porque foge muito da água de coco que tem ali. É um chá, é um café. Espero que ninguém copie, não vão copiar. Não, porque é desse jeito. Olha, sinceramente, bolinho daquele jeito, uma moça linda, simpática, com turbante, então só tem eu. E olha, vai ter turbante, viu? Vai ter turbante. E gigante. Espero. Nossa. Você que tá na Galileu, que foi pra... Vai de turbante. Vai de turbante, porque o turbante, ele é essencial. E ganha desconto, hein? Quem for de turbante, ganha desconto. Nossa senhora. Deixa eu fazer um acréscimo aqui. Vamos falar, ó. Higienização. Eu preciso falar isso. Vai ser aqui e vai ser agora. Por que você bateu o palmo de higienização? É porque é pra dar... Pra enfatizar. É pra dar aquela ênfase. Gente, todo mundo sabe que cozinha, o que atrapalha a cozinha é cabelo. Se o seu cabelo estiver preso numa redinha, numa touquinha, num turbante, num caralho de uma sacolinha plástica... Num boné. Porque os pessoal do McDonald's usam aquele cabelo tudo solto e bota o bonezinho, o cabelão tá solto. Vira e mexe, tem cabelo ali. Então, vamos se situar do que é realmente higiênico e prestar atenção nas coisinhas. Por favor, vamos ser um pouco mais humanos. Vamos trazer a humanidade, não de querer falar o que não sabe. Vai procurar conhecimento. Vai ler um livro. Itiblu? Busque conhecimento. Vai fazer um curso de alimentos bem por um real no SESI. É verdade. Lá eles ensinam. Vai. E lá é uma boa opção também, viu, gente? Tem muito prato vegano, não é por nada. Tem muito prato vegano, prato sustentável e pratos assim que você pode resgatar muita coisa, que normalmente a gente joga na cozinha. Muito bom essa opção. Sim, eu depois que fiz o Alimentos Bem, eu fiz ainda quando era Alimentos Bem por um real há 1000 anos atrás. Eu peguei o livro e eu aprendi muita receita, bom, principalmente contar. Já falando na idade. Eu era criança na época, eu tinha 12 anos quando eu fiz. Uhum. Então, até apareci num programa de televisão fazer receita. Então, fica aí a dica. Sou famosa já faz tempo, beijo. Mentira, porque você não tem haters, cara. A Melissa é mais famosa que eu porque ela tem haters. Verdade, ela tinha. Não, eu tinha mais haters que você em Avaré. Tá, e Deus pra provar uma bisteca que eu quase tomei na bistecada. Verdade. Você só tem haters quando você toma a bisteca na cara. Se você não for ameaçado com uma bistequinha de porco. Que bosta. Se você não foi ameaçado com uma bistequinha de porco. Você não é famoso. Fica aqui a dor. Então, fica aí. Fica aí pra você. Você coloque no seu coração, leve uma bistecada na cara, ganhe haters, seja um cemitério vivo e faça um podcast, escreva um livro, faça um vídeo e esses negócios que eu esqueci o resto. Qual que é o resto? Você é mágica, são podcasts, né? Sim! Você sabe que pode ter uma criança ouvindo uma coisa de 3 anos. Faz tu! Não, você acha que eu vou fazer o teu cacife pra colocar um tubo? Se você for maior de 18 anos. Agora já foi. Agora a criança tá lá. Como aqui, meu. Não seja filho da puta. Aquela criança já tá lá. Agora você pergunte aos seus pais. Pergunte assim, papai, o que que é isso? Papai. Não pergunta nada. O bagulho descambalhou. Pergunta pra Peppa. Aí eu fico naquela, não sei se eu pergunto se alguém que tem algum recado. Não fale, porque vai cair seu filhinho de novo. Chega seu filhinho. Vamos pro jabazinho então? Vamos pro jabazinho, uma coisa calma, relaxado. Vamos pro jabazinho? Thiago, olá. Jabazinho, meu querido. Jabazinho, o que você quer? Ah, tá. Ele já tá pensando, já. Tá não, Thiago. Tá vendo que ele pegou a dica e tá aguardando no coração dele. Você sabe que vai acontecer hoje à noite se eu não responder, né? Então, pessoal, entre lá no meu canal. Temos 3 vídeos lá, bonitinhos, bem editados, porque eu sou um bom editor. Cleo. Canal Coisas do Thiago. E muito obrigado. Curtam a página no Facebook Coisas do Thiago. Também tem uma página no Facebook Coisas do Thiago, que o Fabrício Pinta vai pôr lá no... Cara, ei. Tá por aqui na descrição aqui desse podcast. E muito obrigado e até a próxima. Débora, por favor. Ok, vamos lá. A hora da palminha. Não, gente, falando sério, eu tenho 2 recados pra dar e os 2 são importantes e é rapidinho. Seguinte, primeiro falar, vão lá na página do Bicho Distante, curtam a página do Bicho Distante no Facebook, façam suas encomendas, vejam a minha lojinha nova, porque agora tem lojinha lá. É longe mesmo? Não, é lojinha, não longinha. Que é distante. Bicho de estante. Não, não é bicho, vamos de novo, não é bicho distante, é bicho de estante. Lá no Face, curtam a página, dêem uma olhadinha no blog também do Bicho de Estante e aguardem novidades quanto a isso. Segunda coisa, a nossa feirinha de livros está precisando de doação de livros infantis. Por favor, doem para nós livros infantis. Vem muita criança aqui na Galileu. Doem livros infantis, nós precisamos. Agradecemos de coração. Muito obrigada, beijos. E é isso. Esse beijo também vai doer na edição bonito. Beijo. Coração. Coração. Ele virou de novo. Eu tô virando o gravador. Tudo bem. Pode. Melissa, please. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas também, por favor, procurem no Facebook, Melissa Rocha. Também tem muitos grupos legais também de veganismo, quem tiver dúvida. Né? Tem a página também Doce Vegana. Curtam, domingo, todo domingo na Galileu, a partir das 8, estaremos lá. De turbante, coragem. Foquem no turbante, vamos lá, por favor. E acho que só, Fabrício. De novo, muito obrigado pelo espaço. Não vou pagar você com bolinhos, mas eu suborno os guardas com bolinhos. Que absurdo. Aonde nesse país alguém suborna alguém com bolinhos? Cara, não acredito nisso, velho. Mano, nunca de mim. Pessoas, eu me expresso aqui, eu não se vendo que aí do banco. Finalmente, Fabrício, aproveita. Eu quero que ajudar. Você, pra site. Você é nossa. Ela é muito nossa. Não, tá bom então, desculpa. Faz bonito, tem. Pessoas, muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que não ouviu, obrigado a você que só baixou o arquivo, você que tá comendo alface, você que tá comendo grama, você que tem consciência e gostou desse podcast e vai espalhar a palavra pelas interwebs. Já a palavra dos catadores é tipo, eu não posso falar isso, senão eu ofenderia uma religião. Ok. Não. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Ah, o que é o Soninho? Cadê ele? Cadê ele? Ah, o Roberto celular, apareceu. Tá jogando Pokémon. Só um minutinho aqui. Roberto! Ah, que é o Soninho? Que é o Soninho? Ele chama o nome dele, meu pai. Sim, chama ele. Sou Roberto. Não, sou eu. Jogando Pokémon. Não, aparece do nada jogando Pokémon, maluco. Olha lá, chama ele. Chama o Roberto. Aqui! Vem aqui, mano! Vem aqui, ó. Pinta. Tô caçando faz tempo. Então, Harry Potter, New Challenger. Nós estamos aqui com Roberto Kiosonin, Paula Leite de Barros e outras coisas assim. Aqui gravando. Isso evoluindo, cara. Fala uma boa noite para nossos ouvintes, telespectadores e pagadores do pay-per-view. Boa noite aí, galera. Tô caçando Pokémon aqui. Encontrei com o meu amigo Pinta. Como sempre, né? Não sei onde ele mora, mas encontro ele direto. E o que você já pegou aí? O que tem de bom? Deixa eu ver aqui. Nada, então desculpa. Então acabou o podcast, não, sacanagem. O mais legalzinho aqui é o Miau. Tá ruim o negócio. Parabéns, hein? E um que eu não sei o nome aqui. Alguém lê aqui pra mim isso aqui. Qual que você quer? Execute. Nossa, esse cara viciado aí. É, vocês têm Pokémon, cara. É só isso. Deixa eu continuar minha caçada aí que... Ai. Senão minha mulher me bate, tem que voltar logo pra onde ela tá. Falou? Falou! Falou! Depois dessa participação especialíssima, nós acabamos nosso podcast. Muito obrigado a vocês e bye, pessoas! Bye! Tchau! Coração! Tchau! Música do final é coração! Que se apaixonou! Falou, galera! Itsuka kimi ga oshiete kureta ano kotoba ga hirogi umi wo mayowazu susumu kibou ni naru katachi